quem ficar pra trás talvez nem tenha final. É como um filme em cartaz e quem ficar pra trás será mais um no jornal. Baixe essa arma agora, antes que a paz se envergonhe e vá embora. Antes que a morte se engane com a hora, antes que a vida deixe de existir lá fora. Baixe essa arma agora, antes que a consciência caia em suas mãos. Antes que a perda seja exposta a teus pés, antes que a terra enterre outro coração. É como um filme em cartaz e quem ficar pra trás talvez nem tenha final. É como um filme em cartaz e quem ficar pra trás será mais um no jornal. As you know, violence begets more violence. Don't worry about the paper stoppers, I've got a dance. I can wait the time when I turn my TV on and all I see is happy people like nothing's going on. I'm a challenge, I'll deliver it up like there's no tomorrow. I don't wanna hear you coming up and telling me a sorrow. Put your guns down and do the bitch you give birth. As Gandhi say, you gotta be the change you wanna see, oh no. Essa é a solução final, esse é o desfecho dessa ficção real. Puta metragem de uma vida social, imoral, ilegal. É, essa é a solução final, esse é o desfecho dessa ficção real. Da metragem de uma vida social, imoral, ilegal. É como um filme em cartaz. E quem ficar pra trás, quem ficar pra trás. It's always the same story, everybody talks about the problems in the world. But what do you do to sort them out? Yeah, this is Lil Dog and Renato Baruch for the first time. We bring the peace and love message to the world. Quem ficar pra trás, quem ficar pra trás. It's in your hands, be the change you wanna see in the world.